Ei, ah, um, dois, dois, teste. A família, século 21, skip it up. Mesmo se um anjo me chamasse pra morrer, me oferecendo mesa farta e vinho pra beber, ou um carrão igualzinho do Triple X. Não, mas não foi isso que eu quis. Eu preferia amargar sobrevivendo à problemática. Moleque bom irmão numas missões fanáticas. Mas o extremo nos doaram pra nos derrotar. É isso que eu vivo, rap é só pra me acalmar. Mesmo se um anjo oferecesse o sucesso, o reconhecimento é só pros bons, eu confesso. Cê lembra o Racionais, o homem na estrada. Dia a dia da periferia, gog nas quebradas. Mas que nada, os moleque tá aí. Sem educação, mas tem que prosseguir. Sem alimentação correta, meio dia, que neurose. É, o sangue explode. É mó neurose. O sangue explode. Várias fitas, vários problemas, vários conflitos. Com certeza. O sangue explode. Corre, chama a ambulância, eu tô morrendo. 2 da manhã, que pesadelo vai vendo. Nessa noite acordei, meio e frio, indefeso. Pela manhã notícia, meu irmão foi preso. Aí a justiça podre entra em cena e condena. E as nossas vezes traz problemas. Problema de montão, quem foi que fez assim? É culpa do sistema ou é nós que é ruim? Mas é claro, nós por nós de igual é melhor. Só que é foda, o ouro aqui pra nós vem em pó. De navio e de avião, pra abastecer, pra nós morrer, se foder antes de crescer. Pra nós não ter nenhum trocado pra comer, pra sermos humilhados, espancados do dever. Vida real, pesadelo intenso, que neurose. É, o sangue explode. É mó neurose. Pode crer. O sangue explode. Tem dias que é foda, sumendo. Mas a vida continua. Morro, até morro por prazer. Se vier acontecer o que sonhava, tchê. Pra mim e pra você, um só pensamento. A força brutal, natural do talento. É, os pretos se deu bem, vou dizer o Zé Povinho. Aquele grupo, a família, aqueles 4 neguinhos. Cê se esqueceu da maioria, a família é muito grande. E a favela é uma nação de mestre tão encalcante. E se esse anjo viesse de farda branca, me oferecesse várias fitas e uma mina santa? Santa de quê? Nunca vi, de onde vem? Santa de quem? Mulher de alguém nem vem. Chora, descarrega sua revolta. O mundo é assim mesmo, cheio de reviravolta. Mas do jeito que tá não vai dar, não vai ficar mais, que neurose. É, o sangue explode. É, é mó neurose. O sangue explode. Que anjo é esse? Mano, são várias fitas acontecendo na minha mente ao mesmo tempo, tá ligado? Aham. Você sabe, né? De repente, se um anjo aparecesse, o que ele poderia me oferecer? Talvez o amor? O que você acha? Vai saber. Mas você pensa, a vida é muito melhor quando é vivida um dia de cada vez.